Nerd Maratonista. Agora, no episódio 4 da temporada 5 de Heretico Recomeço. Aí parou no mesmo ponto que tinha parado no episódio anterior, né? A mãe da Heretico tá perguntando se o Raida é o Raida, porque ela já tinha ouvido falar do nome do Raida, só que não conhecia ainda a bananidade em pessoa que estava ali na sua frente, né? Aí ele confirma e o rosto da mãe da Heretico se ilumina mais do que a árvore de Natal, né? O Raida cumprimenta ela, e aí a mãe da Heretico abre a porta, porque ela tem a porra da cópia da chave da casa da Heretico, né? Contra a vontade da filha. Ah, sim, eu acho que lógico. Faz sentido alguém de confiança da família ter a chave. Né? Porque, né, ainda mais se você mora sozinha. Mas, bom, agora eu fiz uma anotação pra mim, pra não esquecer, que este é o momento em que a mãe da Heretico se transforma na legítima e completa modo... mãe, é aquele modo que passa um olho, scanner, sabe? E vê cada detalhe, ela escaneia tudo que ela consegue ver do apartamento. Tudo bem, apartamentos japoneses tendem a ser pequenininhos. Não é tão difícil assim você passar a vista e dar uma geral em tudo, né? Ali ela já viu que este pirralho está morando aqui dentro. Ele tá... O que, que a minha filha tá aprontando? E aí começa a abertura. Eu te juro que eu achei que a mãe da Heretico ia dar um grito de death metal. Mas acho que faltou pouco. Ah, não. A mãe não é da... Aliás, a mãe dá grito de death metal. Na família é dela, da mãe, que a Heretico herdou, vamos dizer, a death metalice, né? Mas tá bom, vamos lá. Aí o Heretico termina de ver o filme... A mãe dela assusta ela, porque ela olha pro lado... Ai, caralho! A mãe... Como é que eu não tive entrando, mãe? Na Heretico também botou um fone de ouvido pra ficar surda, né? Fala sério. Né, no mínimo. E ela, com a mãe com a meia do Raida na mão, assim... Que meia é essa aqui, minha filha? É, mas... Meia? Oi? Meia? É mãe de quem? Ah, não, né? Aí ela, obviamente, chega e pergunta... Você tá morando com esse cara que tá ali fora? É, mamãe, tô... Tô morando com ele, sim, fazer o quê, né? Aí a mãe da Heretico diz que vai fazer vista grossa pro que ela viu ali hoje e manda a Heretico levar o Raida pra visitar ela e o pai da Heretico no domingo. Vamos conhecer o pai da Heretico! Oi! E vamos deixar bem claro, ela não fez uma sugestão. É uma não, ordem. O quê? Sugestão? É meu pau na sua mão, danana. Desculpa a baixaria. Mas ali não é sugestão, não. É ordem. É ordem. Baixou o medo e delírio aí, né, chefe? Sempre, minha filha. Aí a mãe da Heretico se despede do Raida no corredor e vai embora, beleza? Aí o Heretico e o Raida discutem como é que eles vão agir e o que, que eles vão falar na visita de domingo. Heretico pergunta pro Raida se ele vai ser honesto com os pais dela e dizer que está desempregado. Heretico lembra ainda que o Raida fez algumas entrevistas na semana passada, todas elas fracassadas, obviamente. Sim, muito educadamente respondidas, que é algo que eu não sei se acontece por aqui, quando as pessoas procuram um emprego, se depois eles recebem pelo menos um retorno dizendo é, seu filho da mãe, eu li o seu currículo, eu vi a sua entrevista, tu não serve pra gente não, tchau. Aí que tá, Danana, pelo menos no que tange a e-mail corporativo, é meio que de praxe a galera responder com a educação, porque se responder de uma forma que ofenda, cabe processo. Claro, processinho. Nunca podemos esquecer dele. Processinho, não, mas né? Eu tô fora desse ritmo aí de procurar emprego faz uns 35 anos. Então, na verdade, eu nunca recebi nenhuma comunicação de... obrigado pelo seu esforço, mas não é bem o que nós estamos procurando. Eu nunca recebi e-mail de resposta negativa para currículo, porque eu também nunca usei e-mail para mandar currículo para lugar nenhum. Eu sempre ia na casa. É que faz tempo também que eu não faço isso, né? Aí eu tava fazendo currículo na mão mesmo, né? Fazer o quê? Bom, aí no escritório, A Fênico pergunta para Retsuko se o Raida ainda quer trabalhar com contabilidade. A Retsuko diz que sim, mas que está difícil achar vaga nesse setor. Retsuko diz que não quer visitar os pais, nem ela, nem ninguém. Né? Fazer o quê? Ninguém gosta de visitar os pais. A Fênico pergunta se o pai da Retsuko é do tipo brabo. Sabe de nada, minha filha. A gente vai conhecer o pai da Retsuko daqui a pouco, tu vai ver. Aí a Retsuko diz que nunca viu o pai dela ficar brabo com nada na vida dela. Então, tá certo, né? Aí a Fênico zoa dizendo, então, que a Retsuko puxou a mãe. Porra, Sherlock, tá sacanagem? Porra, Fênico, caralho. Aí o porcão tá se acostumando a usar o computador. Puxa saco do Kumiya, elogia o chefe dizendo que ele é o craque do mouse. Cara, puxa saco, é um pé no saco mesmo, cara. Ai, tristeza. Duas vezes, né? Aí o computador dá um erro fatal, né? Porque o cara tá clicando mais do que a puta que o pariu, né? E os dois ficam olhando pro computador com cara de idiota. Não, detalhe, só não deu tela azul da morte, talvez por questões de copyright, né? É, talvez porque eles estejam usando Macintosh, né? Ou Linux. Ou bom, simplesmente mas... foda-se também, né? Escuta, mas eu já vi telas assim, que tem bilhões e milhões de telinhas menores dizendo fechar aqui, clique aqui, clique aqui. E cada uma que você clica gera outras 200. Opa, será que eu já fiz alguma merda dessas no computador? Ups! Ups! Ups! Né? Aí o Raida participa de uma outra entrevista e sofre, porque não dá porra nenhuma. É, na verdade, o Raida, ele tá numa situação complicada. É que pergunta, né, pro Raida por que, que ele saiu da empresa anterior. E é por isso que ele perde a vaga, né? Se ele for totalmente sincero sobre o motivo pelo qual ele saiu... Tá, ele saiu, ele não foi demitido. O pessoal tava até interessado em que ele continuasse, né? Vamos ser sérios. É que ele não tinha mais clima, ele sabe que ele foi sacana com o povo, né? Ele foi mais do que ilegal, ele foi amoral nas ações dele. E não tinha mais clima. Mas o bobo também nem para pra pensar que ele tem outros talentos. É verdade. Aí o Raida, depois da entrevista, recebe uma ligação do porcão pedindo ajuda por causa da merda que ele fez no computador, né? Aí chega lá o Raida... O porcão pede pra ele arrumar a brincadeira, ele simplesmente desliga o computador, espera os 10 segundos, liga de novo e pronto. Tadá! Ele pede desculpa, se despede e vai embora. Aí nesse meio do caminho o porcão convida ele pra tomar um cafezinho, pelo menos isso, né? Salvou a vida dele, pelo menos dá um café pro homem, né? Até que o porcão tá melhorando, né? Tá um pouco mais sociável. Nem tanto, dona, não exagera. Também não. Ele ofereceu um café. Isso já é muito mais do que ele já fez em toda a vida dele. Cara, isso é o mínimo. Não, isso era o mínimo, tá? Estamos falando do porcão, chefe. Tá, você tem um ponto. Você ganhou um ponto. Você queria um ponto? Então pronto, ganhei um ponto pra você também. Aí o porcão pergunta se o Raida já arrumou outro emprego. O Raida diz que já tentou vaga em contabilidade, mas não conseguiu. O porcão diz que o mercado tá saturado e por isso que ele não devia ter ido embora, seu banana. É, tem esse lado também, né? Ele não queria ter que encarar o pessoal, em parte porque ele sabia que tava com a moral baixa, né? Mas também porque ele é um banana, ele não tinha coragem pra enfrentar o pessoal. Banana! É isso aí. Diz ele que ele não queria tomar uma ação disciplinar. Vai tomar no cu, seu banana. Porra. Ah, tá. Aí o porcão manda ele, o Raida, parar de falar besteira e contar o lado dele da história. Raida diz que tudo que ele fez foi em vão e que o poder subiu a cabeça dele. Tá vendo? Honestidade agora, né? Oh. O porcão diz que não foi em vão, pois até hoje o escritório usa o sistema de contabilidade informatizada que o Raida fez. E pra descrença de meio mundo e todos os ouvintes e assistentes de Agreto, o porcão diz que o Raida é competente. Olha que é o tipo de palavra que a gente não espera ouvir da boca do porcão, né? Que ele adora dar umas espizinhadas no povo. Aí beleza, começa uma montagem rock and roll com o Raida estudando sistemas de informação e fazendo as tarefas da casa. É, de novo, a história da culpa, né? Bateu a culpa, então ele tomou vergonha na porra da cara. Aí, beleza, chegou o dia, duas semanas depois, e o Rats, a Retsuko e o Raida vão visitar os pais da Retsuko. No trem, a Retsuko combina com o Raida o que, que eles vão falar e fazer na visita. A mãe da Retsuko recepciona os dois e chama pelo pai. O Raida admira algumas fotos da Retsuko, estão, a casa dos pais da Retsuko é um santuário da Retsuko, tá? Tem de foto da Retsuko, nossa senhora. É, ficou claro que ela é filha única, né? Ela não tem... É, irmãos, filha então única, ela... tem razão. Então ela é a coisa mais preciosinha do papai, tá certo, Panda e da mamãe, tá Panda certo. Vermelho. Então a mãe da Retsuko, foi o pai da Retsuko quem tirou todas essas fotos e pergunta se o Raida quer ver as outras. Quer dizer, que ainda tem foto pra caralho na casa, né? Fazer o quê? Aí a Retsuko, óbvio, com vergonha, manda: mãe, para com isso, cacete! Porra! Aí o Raida fica todo nervoso e formal ao falar com os pais da Retsuko. O pai não fala nada o tempo todo, porque o pai da Retsuko é uma múmia, tá? Calminho, quietinho, calado. São os que dão mais medo. Não é babá, não é banana. Não é banana. Vamos deixar claro que ele não é banana. Ele só não se manifesta, vamos se dizer. Tá? É tipo o Ferb, do Phineas e Ferb. Tá? Né, dona? Olha, gente, eu até me perdi aqui. Porque eu tô tentando imaginar o pai da Retsuko fazendo qualquer coisa na vida dele. Ele é o tipão tão calado. É aquele que quando você acha que talvez ele vai explodir, a explosão vai ser tipo bomba atômica. Então é melhor deixar quietinho. Fato. Sabe por que eu não fiquei espantado com essas atitudes do pai da Retsuko? Porque o meu pai era a mesma coisa. Minha mãe era a tagarela da conversa, falava pelos cotovelos, falava com todos e tudo. E meu pai na dele, quietinho, foda-se. Quando quiser minha opinião, me pergunta. Se não quiser, foda-se. É o famoso, tá? Assim, eu não vou me estressar. Ô, pai, beleza. E a mãe, obviamente, não cala a porra da boca nem um segundo, né? Aí a mãe pergunta se eles trabalham juntos ainda na contabilidade. A Retsuko confirma e joga pro Raida num jogral muito mal ensaiado. Ai, eu vou te falar uma coisa. Esses bichinhos, eles são todos muito honestos. É difícil pra eles saírem por aí mentindo. Eles não ficam, é? Fica tudo embananado quando vão fazer isso. Imagina, o Raida que já é um banana, ficar embananado não vai dar certo. Aí a mãe da Retsuko tá feliz que nem pinto no lixo, que a Retsuko achou um jovem tão responsável e confiante. Nessa hora, nossa, doeu. O cara falou... O, né? O Raida não aguentou, se desmanchou todinho. Tô desempregado, né? Tô na rua da amargura, mas eu tô estudando. Ah, eu vou me tornar engenheiro de TI. Pode ficar tranquilo, eu vou ser o homem que sua filha merece. Né? Aí a Bert pergunta que história é essa, que ele não tava sabendo. Aí o Raida pede desculpas por esconder isso, porque ele tá sempre fazendo as coisas nas costas da Retsuko, puta que o pariu, né? Aí a Retsuko diz pros pais que ela vai se responsabilizar pelo Raida nessa fase dele entre empregos. Raida elogia a câmera do pai da Retsuko. Finalmente o pai da Retsuko fala alguma coisa, né? E a gente sabe que ele não é mudo. Né? Ele fala que não é uma câmera cara, mas foi com essa câmera que ele tirou literalmente todas as fotos da vida da Retsuko desde bebê, neném, saca? Então, é com essa mesma câmera. O Raida pede desculpas, pois a Retsuko merece alguém melhor. E eu, cara, é aquele negócio, o pai da é igual o Ferb, cara, é igualzinho o Ferb. Ele não fala nada, mas na hora que fala é uma porrada, entendeu? É a pá, na frase que precisava falar. Aí o pai da Retsuko diz que não se importa, pois tem momentos na vida da gente que a gente se sente envergonhado do que temos. Ele diz ainda que o importante é que o Raida fará dali pra frente. Eita, nossa, mano, dá uma salva de palmas pro pai da Retsuko, né? Porra, rapaz. Eu fiquei todo assim, coraçãozinho, poxa. Mas não é? Puta que pariu. Assim. Tô até a fim de saber qual é o nome dele, mas até o fim das últimas temporadas ele é só o pai da Retsuko. É, assim como a mãe da Retsuko, né? Também, né? Falando nela, ela pede pra que o pai tire a foto deles três, dela, da Retsuko e do Raida, né? O pai se levanta para bater a foto e, de propósito, corta o Raida da foto com as duas. Fim do episódio 4. Aham, tu viu, né? Ele gosta, ele é legal, mas ó, se fudeu na minha mão, seu filho da puta embananado. Ah, a sutileza, né? A sutileza, né? Isso aí, coisa. Não, uma coisa que o pai da Arete conhece, sutil. Muito.